Oi, você ligou pro Jamal. No momento eu não posso atender. Após o sinal, deixe seu recado. Alô? Pai? Sou eu, a Camila. Depois você me liga, um beijo de bombom no mercado, pulseirinha de estresse. Tá bom? Tchau. Oi, bebê, aqui é Evelyn, tô ligando pra te desejar boa sorte, tudo corre muito bem. Tem que falar contigo, não consegui, só verdadeiramente. Beijo, com Deus, que a gente se para aceitá-la, continue na linha após a identificação. E aí, Jamal, é o que tá falando, eu vou estar saindo por volta de uma hora da tarde em direção a Santos e São Vicente. Então, não esqueça de preparar aquele material. Jamal, é o pirata. E aí, o cara achou que o meu negócio se deu ou não, velho? Alô? Liga no meu telefone. Alô? Jamal? Aqui é Fábio. É, quando você chegar no estúdio, dá uma ligada pra mim. Valeu? Alô, Jamal, é Tony. Aí, eu tô indo pra aí antes de ir lá pro programa dele. A gente pode ir junto, tá? Depois a gente se fala. Tá, tchau. Menino? Cadê você, mimo? Dá um alô aí. Pô, tô querendo falar, ensaiar, comprar um pouquinho. Beijo. Jamal, bom dia, Andréia. Depois você me liga. Um beijo, tchau, tchau. Qual é, Jamal? Dá uma ligada pra mim pra confirmar o horário do estágio de amanhã, que eu não sei o horário. Valeu? Até mais. Alô, pai. É a Camila, sua filha. Minha mãe já postou a televisão. Depois que me liga, minha mãe quer falar com você. Caiu a caixa postal. Deixei mensagem.